não fala de Maria. Maria lembra mãe e lembra aquele dia que não é bom lembrar. Que dia, que tristeza, que noite, que agonia, que puxa a correnteza e traz a maresia. E bate aquele vento que lembra um assobio, que lembra um sofrimento que eu não merecia. Não fala não, te conjuro, que só de imaginar o tempo fica escuro e o espanto agita o mar. Que lembra aquele dia, que lembra uma canção que faz lembrar Maria. E aí não lembro não, a coisa fica séria, é como um turbilhão fazendo uma miséria no meu coração. Que faz lembrar Maria, e aí não lembro não, a coisa fica séria, é como um turbilhão fazendo uma miséria no meu coração.